206, com a esquerda na prova 200, aguarde o senhor para aparecer. Esquerda 200, Chamamento 1-0, autoridade 53 metais, ônibus mais 020, reduzir velocidade para 207 mais. Descendo 3 metais, 2009, né, 3 metais. 06 para o localizador, curva esquerda na proa 150, autorizado MS, repasse estabilizado. Esquerda 150, repasse estabilizado. Localizador 06, contato com a estimação, chame o próximo, frequência 168, visual análise 5. 2, 19. Chamada 3-0, visto para 3-0, autorizador da estrutura, piste 9-0, repasse estabilizado. 2000, autorizado ILS, 6300. Está nacional, tem uma prova. Gente, você segue para todos, vem na aula? É, só uma carro e continua o TGR.

Mariana, Mariana 96, estão de identificação, Rui Bruna, deixa para 2 São Paulo, Rui Bruna, deixa para 2 São Paulo. Ela 020. M3, 1-0. Fala 48, liberar a direita, chame só 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, 1, 9. 0 metro, já vira base, é ponte final 1-0. Chegar na base, vou botar na final 1-0, por exemplo, 0 metro. Sempre 0 metro, já estou permitida, pista 1-0, vento 90 graus, 09 nós. Correio 851, ponte Fernando Neto, zona 0. Foi na esquerda, Fernando Neto, vai reportar 1500, sobre 0. Eu tenho. Falando 06, autorizado base, após final. Autorizado base, autorizado final, 06. Autorizado bom, 09. Olha, lembro da manhã, tá ligado? Tô aqui remetido, piscina zero, vento, 970 graus, 12 mais. Sim, tô aqui remetido, piscina zero, 970. Sapatão, Lula, Praia Praia, esse é o controle de Salvador, até a notificação. Sapatão, Lula, Praia Praia, contato radar 6-7-2 do Léo de Salvador, Lula, Zona, repasse em viagem do Tito, Logístico, 0020. Correndo 356, após carro do vento, que são 0. Correndo à esquerda, para o do vento, 06. Autorizado a base curta, reposte final 0. Autorizado a base curta para o Olympus 06, passarão no final. Autorizado a base curta, reposte final Patrão Lima Taratã, 244 Metal, sua ajuste na 020. Silêncio 06, informo Boeing da Gol, a 209, uma meia de dona. Silêncio, para visual com tráfego, está girando, base, silêncio 06. Agora à esquerda, retorcendo o vento de 1500 pés. Mais à esquerda, retorcendo o vento de 1500 pés, 1.06, o vento no 0 grau, 099, autorizado, pouso 1.06. Sim, Lona 096, sala 02, da direita, chama que é Lona 219. Direito 219, gol 09. Para meia, está exato, está emitido a pistão 0, entrou 60 graus, 1-0 nós. Tango Lima Tata, o treinador do Vatapês Lotais, o Aish Paranais Nazaro Beliado, o treinador da Cipro, o Pichmar da Repassibilidade. Autorizado, descida para 2000 pés, ajuste no 020, autoridade ADS 530. Olimpo 06, estou com 360 pela direita, reportando interceptando terra do vento, sistema 0. 360 pela direita, reportando a terra do vento, Olimpo 06. Vou levantar até o 3. Apoio de passar, tchau. Pistola 0, pistola 7. A inserção é... é primeiramente fazer o inicialmente o ILS, se fixo no zero, se tiver visual e condições de visual favorável com o 7, cancelar mais próximo e pousar no 7. Realizando outro 360 pela direita, reportando o vento para o zero. Realizando outro 360, reportando o vento para o zero. Chamar torre 1 do 1895 Lima, hotel. Salvador, Papatango, Lima Hotel Tetra, Sérgio Trigo, boa noite. Lima Hotel Hotel, hoje o seu time é no 0-0, apenas confirmando, o curso está no 7? Eu poderia confirmar o resto? Sujeto, 1-5-0 graus e no 0-9. Afirmo, condições visuais, propõe modificação do plano de comércio para pôr na pista no 7, Lima Hotel Hotel. Gente, Lima Hotel Hotel, com instrumentos cancelados 1-1, prossegue visual, cruzado curva esquerda, responde perna do vento, perdão, responde final no 7, reforma P3 da sua série 1500 pés do setor no espelho no setor norte, responde visual comigo. Gente do tráfego, autorizado, pôs na pista no 7 para reportar final, Lima Hotel Hotel. Informo me deixar principalmente 1700 pés, final 1-0, prosseguir final 1-7. Reporte visual com o mesmo, mantendo a separação. Vai reportar visual com o mesmo, mantendo a separação, olhando para o 0-6, mantendo 1500. Ali botou até já está visual com o tráfego, minha posição 11 horas. Bem, reporte final. Reporte final, ali voltado. Comandou, boa noite. Azul 2795, formação Vitor. Azul 2795, essa é a notificação. Pouso, pistão no 7 vento, no meio 0 graus, 0 0 nós. Pouso autorizado, eu vou botar o tempo. Pouso 06, plano com o vento do jogo. Cancho, eu fiz 06, essa plana do vento, eu vou dar um pelo giro abaixo. Plano do vento, vai dar um base 06. Cada ponto vai chamar a descida do 2795. Autorizado base, pode tirar 1-0. Autorizado base, botar na final 1-0, olhando 0-6. Vamos só até um salvo 05, sobre o filho da Pátia. Autorizado bag 7, estacionar a Pátia 5, sobre a luz. Já travado, né? Pior mesmo. Perna meia, tô correndo na 318, reporte perna 200, funciona zero. Vou passar a perna 200, 1500, olhando perna meia. Fazendo zero meia pela direita. Sim, fazendo zero meia pela direita, 360 para 200, puxando zero. Você passará interceptando o olhinho pelo vermelho. Passando zero meia pela direita, 360 para 200, puxando zero. Azul 2795. Azul 2795, 2443, e aí, Chile 020. 4 mil pés, 1020, 2795. 2319, passa a passar no 0, não? 2319, autorizado, ganhei essa palavra, 0, vento, no meio 0 grau, 099. 5, 3, eu fui séria, fui tirar mais, eu posso tirar 1 ou 0. Acelerar final, 1 0, Controle 1208, Tantris 1907, Mamorai. 4197, decolou, salvou. A 3197, contato radar na decolagem, após o Isla Paz, foi lenta, subindo pelo número de voo 341. É, com 2000, lenta, sobe um 340, tá 3197. Não, você baixou travado, eu estou zero meia. Grande 06, está permitida, pista 10, vento, 160 graus, 1-1-9. Meta com remeteu os 2000, curva à esquerda, perna do vento, a ponte, pronto para girar base. Só curva à esquerda, perna do vento, 1500, eu estou pronto para girar base, 06. A Liga 1795, cruza a para 2 Nepal, 2-0-0-3-0, 3-0-0-3-0, reposta habilidade. Via para 2000, atualizado IED-78. Vai reportar estabilizado 2795. sinal, você vai chegar atrelado, ali que você era. 360 pela direita, reporte Terra do Vento. 360 pela direita, para Terra do Vento, 1.06. Terra 310, com a área 0, vento no meio 0 graus, 1.28. Afirma. Afirma, senhor. Gente, Radar 310, contato Radar Lá Nicolás, da Aliança da Puca, por número 350. Terra do vento, aguardando para girar base. Terra do vento, aguardando base, 0.06.